Hotel Zulu, após Trive e após Piracino. Decola da 10 com primeira curva à direita, perfil da Dael, Leda e Bridge acionando 5475, controle 119, décima 8, gol 1399, no gate meia dúzia já para puxa, acionamento pronto. Aguarde autorização de pouso. 5-5. And the QNH is 1012, Condor 070. That's right. Lima Papa Mike, prossiga. Delta Bravo, informe estacionamento, pista que irá decolar. Estamos no parte 3 e pode decolar 1-0. Sente, Alfa Delta Bravo, autorizado Maceió, o nível 370, via Peruísque 58, decola da 10, com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5147, frequência do controle 119, decimal 8, torre opera em 118, decimal 6. Ok, autorizado Maceió, nível 370, via Peruísque 58, pista 10, curva esquerda Puca, Caju, e aciona 5147. Chama 1980 e a torre 186, o Papo Romeu para o Alfa Bravo. Alfa Bravo, ajuste 1012, está livre acionar reporte táxi. Livre acionar reportar ataque, Alfa Delta Bravo. Solo, TAN 3217 para o táxi, 82 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Guarulhos. Táxi via parte, Juliette Alfa, ponto espera 10, torre 186, ajuste 1012, bom voo e boa tarde, TAN 3217. 02 Juliette Alfa, ponto espera 186, graças, bom trabalho. Solo Gol 075, livrou. 075, boa tarde, táxi via Alfa, faz próxima à esquerda via Kilo, táxi via Pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, Gol no 075. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportará para o principal, 075. No 755, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 13 mais. Gente, livre pouso no zero, gol 1755, podia confirmar o vento? Vento 090 graus, 12 nós, gol no 755. Gente, livre pouso no 055. Tá com 07 a bordo, mais 3 minutos para através de Veracruz, Rodeirão Vitor e Juliette. Gente, Veracruz, eu faço passando através de Paris, Vitor e Juliette. Lima, Papa Mike, altitude que está mantendo? 500 pés, sente. Negativo. Controle, Oceania 6321. Oceania 6321, contato radar na decolagem, saída Gole, Eval, transição Fito. 6321. Gole, Eval, Fito, sente. Siga, Juliette. Como é que está a aproximação e o tráfego está tranquilo para autorizar a vitória de Juliette com a direta, capitão da 09, agora está liberado, chame táxi. Chama táxi, agora 399. O Papa Romeu, para Delta Brava, está pronto o táxi. Papa Delta Brava, aguarde para iniciar o táxi. Eu tenho um Boeing ingressando no pátio 3. Após ser autorizado, mantenha a posição inicialmente. Será a posição depois do Boeing, então aguarda o Alfa Delta Brava. Alô, passaria 2231, boa tarde, aqui autorização para a barreira de informe competitivo, 3-4-0. 231, barreiras, nível 340, está autorizado, a rota é DCT, decolada 10 com curva esquerda, subida Momo, após Albo, após direto barreiras, aciona 5502, frequência do controle 119, decimal 8. Na remota chame pronto, ajuste 1012, passaria 2231. Tá, trabalhando. Sente, após o Liajet, a linha mantém, então 3217. Após a passagem do tráfego, vai alinhar e manter, então 3217. Bom, no 755, solo aos 38, 1219, boa tarde. 219, bom, no 755. Aí uma milha, mantendo 1100 pés, está visual com tráfego? É o Lima Papa Mike, Papa Mike? Não, o Lima Papa Mike está na sua posição 12 horas, 6 milhas. Esse está à sua esquerda, 1 milha, mantendo meu prédio. Afirmativo, ainda não tem a vista, é, autoriza, tentar um pequeno dizer direito? Autorizado. 7. Controle o Papa Tango, Oscar, Oscar Bravo. Papa Tango, Oscar, Oscar Bravo. Decolou Vera Cruz para Salvador, 1510-01-57 no transporte. Eu vou... Deixa eu botar para o ingresso principal, vou na 7 de cima. Então agora, de 8 para 9 horas, positivo? Confere, 8 para 9 horas. Oscar, Oscar Bravo, vou na proa de Paripe, Bravo. Eu mantive na proa de Paripe, mantendo o minigato certo. Eu, Oscar, Oscar Bravo, acione o código 0222. 0222. Foi então primeira direita, Juliette, depois Alfa, chama 18, 6, 1011 agora, ou Papa Romeo, Alfa Bravo, boa tarde. Lima Papa Mike, voe na proa de Paripe, Lima Papa Mike. Proa de Paripe, senhor. Negativo, só na proa de Paripe. Vem de carro de Alfa, Alfa Paripe, senhor. Aguarde. Controle Salvador, boa tarde, Papa, Papa Oscar, November Echo. Bordo 4 horas e 40, alterna Galeão. 7, livre decolagem, pista no 0, vento 080 graus, 17 nós. Iniciando, terra 3217. Cruzando aos 5.500 pés. E a saída da El Vigilância, November Echo. Vigilância, November Echo. Senhorinha Julieta, ultrapassando o tráfego da minha posição agora de 9 horas. Ativo, mantém a separação visual. Iniciar, a aeronave vai ingressar no portão 08. Vai agora. Oi, o Papa Romeo Alfa Delta Bravo está no ponto sério e já pronto. Alfa Delta Bravo, alinhar e manter? Ali mantém, a pistão no zero, Alfa Delta Bravo. Cinco após o Boeing da companhia, ingressa a parte principal, prossegue portão 08. Faz tráfego, prossegue pro 8, agora 755. Oscar, Oscar Bravo, visual com o tráfego na sua posição 3 horas à direita. Ah, chegou, chegou. E aí, mantém a separação visual. É, bravo. Chama o controle, boa tarde. Boa tarde, bom serviço. Muito boa tarde, Altan 3217. 3217, na saída da EL. Vigilância no perfil, 3217. Da EL, vigilância, Altan 3217. Juliette, pronta rotatória. Certo, pronta rotatória. Chené 6321, chame o centro Recife, frequência 128.8. Recife 1288, vai chamar. Lima Papa Mike, estação de Paripe. E vou na prova da rotatória, Mike. Mike. Controle, o centro 3217, pode voar direto da ela. 3217, negativo, vamos manter o perfil de saída, tem um tráfego à sua frente. Ok, Oscar. Oscar Bravo, ó, correção, Oscar, Oscar Bravo, por hoje Paripe. Brasília, eu tenho autorizado nível 360, copia ou solicita outro nível? Copia. O 925 Brasília, nível 360, está autorizado, via Perizulu 17. Decola da pista 10, após decolagem, curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5511, frequência do controle 119.8. 1925 autorizado para Brasília, nível 360, para o Nefato Zulu 17. A saída será decolando da pista 10, Gole, transição Ofito, Alpachale 5501 e o controle 198. Transponder 5511. 5511, 1925. 925, chame pronto. Chuveiro funcionamento, ajuste 10, 111. Grato. Solo, boa tarde, é o Trip 5219 para autorização. Tá, e confirmando 200, Vitória da Conquista. 200. Trip 5219, Vitória da Conquista, 200, está autorizado. A rota é direta, DCT, decolada 10 com curva direita na subida Gole, após Eval, após direto. Aciona 5513, frequência do controle 119.8. Livre decolagem 1-0, gol 1-3-9-9. Gol 1-0-7-7. Autorizado 200, direto. Decola da 10, curva direita, Gole Eval, transponder 5513, controle 119.8. Vai, trip 5219, chame pronto para pushback, ajuste 1-0-1-2. Chamará. 1-0-7-7, prossiga. Eu vou checar a temperatura ambiente no momento. Temperatura 3-1. Valeu, obrigado. 5, desça para o nível 060. É com alfa, Oscar. 5505, desceu ao 060, eco Alfa Oscar. Andar 060, deve tornar. Salo, passaria 2231, tá com 28 no POB, alterna Brasília 3:30, pronto para o táxi. Entre o avião, antigo, clear, for LS approach, como estabilizou, uma coisa com essa. Okay, clear the ILS approach, runway 10 and descending 2000, gonna be auto fix. Obrigado, bom dia, 223. Vovô 1399, cruza 1700 pés. Contato radar, vigilância, saída da EL pro perfil. Subida da EL, voo 1399, vigilância. Então, 3217, controle. Prossiga. Restrito nível 220. 220. Chame o centro Recife agora em 125 decimal 1. Confirma a frequência? 125 decimal 1. 25 1, bom dia, boa tarde. O Oscar fica bravo. Curva esquerda para retornar os corredores, fim de não interferir com o tráfego na final. Sugiro uma proa 060. Negativo, 060. Se virar simultânea aí com o Boeing 767, eu vou ter que pedir para o senhor aguardar no setor norte. Mas continue. Positivo, senhor. 1186. Ô, Vitorino e Juliette, agora a torre 18,6 dúzia. Mike Acovita, chame a torre, 1186, Mike Acovita. 1186, grata. Papá Romeu, Mike Eco Vitor, mantém espera sobre o farol de Itapuã, com curvas pela direita. Vai, Salvador, Vitorinho e Juliette. Vitorinho e Juliette, tem um helicóptero à sua frente, 4 milhas na final da 1-7 e um 767 na final da 1-0. Ao cruzar o alinhamento da 1-7, mantém espera com curvas pela direita e aguarde para prosseguir até a final. Desça para 1.000 pés. Deixando para 1.000 pés, ao interceptar a final da 1-7, mantém órbita pela direita, espera, aguardando o tráfego na final da 1-0 e o tráfego do helicóptero na a 4 milhas na hora 7. Afirma, tem um tráfego adicional que está à sua cauda, à sua retaguarda, 5 milhas, a 1500 pés. É o Oscar Bravo, tipo dele é um Cessna 172, Vitor de Juliette. Direto do Oscar Bravo, foi ultrapassado antes de Paris, positivo. Está agora interceptando o eixo da 17, irá efetuar 360 pela direita, observando o tráfego do helicóptero logo à frente, ok? Quem modulou foi o Vitor e o Juliette? Afirmativo. Se autorizado, tem condições de reduzir e prosseguir para 360 mais próximo. Está com o tráfego visual do tráfego da final da 10. Então, devido ao 767, já faça 360 da presente, descendo para 1 mil pés, Vitor Linha Juliette. 360, descendo para 1000 pés, o Vitor Linha Juliette. Passarelo 2231, decolou os 49, chame o controle, 119.8. 098, boa tarde. Conda 076, is on final. Called me. Yes, sir. Now we are on final, it's Conda 076. You were occupied for about 1.5 minutes. Roger, sir. Call me normal fine, runway 10. Wind 090 degrees, 1 knots. Welcome to Salvador. Okay, we are on fine. We are passing 1,402. So, you Oscar, Oscar Bravo. Oscar Bravo, mantenha 1500 pés em espera no setor norte, com curvas pela esquerda da presente posição. Número 3 para pouso 1-7. A intenção é o pouso na 1-0, ok? Na 1-0? Então está autorizado curvar à direita direto para o final de 4 milhas da 1-7 da presente posição. E quando o senhor curvar à direita, o senhor vai passar com o Victor, vai cruzar com o Victor e Juliette, que está à sua frente na final da 1-7. Ah, afirmativo, observaremos. E vai passar mais para o pairado aqui, para descer o 1-7, autorizado o pouso na cabeceira 1-7. Qual o local de estacionamento, Lima Papa Mãe? É, BTA. Aguarde para prosseguir no táxi, Lima Papa Mãe. Ok, Mike. Conduzir o 76, clear to land runway 10, 090 degrees, 17 knots. Clear land 10, conduzir o 76. Vitor e Juliette, autorizado a aproximação para 1-7. Certo, aproximando para 1-7, observando a próxima final da 1-0. Firme. Tem um helicóptero também pairado na cabeceira 1-7, aguardando para prosseguir no táxi. Lima Papamar, que está autorizado a iniciar lentamente o táxi até antes do 767 que está pousando. Será o mesmo pousando. Ah, ok. Mas quer que o Vitor fazendo o 367 pela direita na vertical, está por guarda. Ciente. O Lima Papa Mike, para deixar a pista livre então, prossiga para sua esquerda na área gramada e fique pairando sobre a área gramada, já que vai ter que aguardar. Positivo, vai taxiar aqui pela direita da área gramada, ok? Ah, então positivo. À direita, área gramada, deixa a pista livre para pousar o Vitorinho de Juliette. Pista livre, já taxiando aqui abaixo do... Sim. Vitorinho e Juliette, livre pouso na 17, 090 graus, 17 nosso. 090 com 179, livre pouso na 17, Juliette. Da bordo, 3 horas e 59 de autonomia, alterna Campinas. Usado, prosseguir agora, mantendo a linha do litoral, irá fazer um circuito padrão pela esquerda e ingressar na perna do vento da 17. É o número... 2 para pouso na 1-7. Aguarde para o cruzamento. Gente, mais que a cobertura, vai fazer um circuito pela esquerda. Aguardando para o cruzamento, mais que a cobertura. Se preferir também, pode esperar aí no farol de Itapuã, aguardar um tráfego que vai girar uma base pela esquerda da 1-0. E após ele superar o seu tráfego, eu autorizarei um circuito pela direita da 1-7. O que, é que o senhor prefere? Pode manter aqui o litoral e faz o cruzamento padrão mesmo. Positivo, então mantenha a farol de Itapuã. Ok, mantendo Itapuã. Conduzir o 76 on the ground at 5-3. Leaving the runway. To your right, contact over the ground, frequency 1219. To the right, alpha 1219, at 12 conduzir o 76. E o Papa Mike está no solo. Lima, Papa Mike, seu solo 5-3, frequência livre. Boa. O Oscar Bravo na perna base da 190, 3 milhas e meia. Oscar, Oscar Bravo, autorizado por 190, 080 graus, 15 nós, check trem. Embaixo e travado. Gente. Vitor, linha Juliette, no solo 5-4, autorizado backtrack, chama liberando. Papá Romeu, Mike Acovito, curva direita agora. Acusa avistando César 172, girando base pela esquerda, da pista 17, a noroeste de Salvador, 4 milhas. Gente, acusa lá o Mike Acovito. Confirmando, vai fazer o circuito padrão da 17. 4, pronto para cópia. Entendi que vai fazer pela. O Mike Acovito vai fazer o circuito pela direita. Ok, pela direita então, Mike Acovito está pronto na base pela direita, formará visual para o Nascimento, girando base no padrão aí. Autorizado, pela direita. Chame na, de base para final. Chamará. Para Salvador, gol 10077, aproximando o ponto de espera da 10. April number 3, due to the traffic air, Alpha Tango 72, ok? We stand by 1 minute to cross the April number 3. Holding short and going to be 1 minute for 8-3, Condor 07. Final, Mike Acovito. Oscar Bravo na final, 10-0. Oscar, Oscar Bravo, livre pouso, piso 10, vento 080 graus, 169. Bravo. Torre Salvador, é o gol 1077, ponto de espera da 10. 77, ciente, aguarde. Oi, Salvador, o Mike Acovito para cruzamento do 10. Livre cruzamento do eixo 10. Vitor. O cruzador 10. 395 vem na proa de Mari para a chegada Mari. Ajuste 10, 12, desça via para 2000, 10. E essa identificação, 395. 395, já vou no mar, descendo aqui, até por aqui o pé, está aqui no 12. 395. Afirmativo. Eco Alfa Oscar, desça para 3.000 pés, ajuste 9092. Eco Alfa Oscar, descendo para 3.000 pés. 1.012, com 1.012. Com 1.012 no ajuste. Afirmativo. Horas alternas, Salvador. 0 graus, ano 69. Livre pouso 17, Acovito. Oscar, Oscar Bravo, solo 5-6, livre à direita, 1-2-1-9, boa tarde. Bravo, boa tarde. Salvador, Oscar Bravo, 5-2-1-9, táxi via pátio 3, após Juliette Alfa. Ponto de espera, pista 10, torre 186, ajuste 10-1-2, bom voo, boa tarde, 5-2-1-9. Autorizado, tá até o ponto de espera, chamará a torre 518-6. Oscar, Oscar Bravo, mantém a posição. Oscar Bravo vai pra parte 3. Mantenha a posição, Oscar, Oscar Bravo, copiada. No 077, livre da colagem, pistão no 0, vento 090 graus, 14 nós. Decolagem, no 077. To enter apron number 1, okay? Left kilo apron 3, call you before apron 1, Condor 07. Posso abrir o visual com 767, ingressando agora no taxi kilo. Posso Bravo, após o Boeing 767 está autorizado cruzar taxiway Alpha após Kilo até o pátio 3. E por gentileza, stand by no transponder. Então é chamado por bom 924. 24 agora, chamado mais 2 minutos. Mike Acovito, solo 58, frequência livre, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bono 077, decolado 858, controle 1 no 98, bom voo. Obrigado, boa tarde. Bono 755, agora de cópia com fins 360. Em Vila, Sano 077. Condor 076, approaching apron 1. Hey, Condor 076, approved taxi via apron 1, gate 1111. Apron 1 for gate 11, Condor 076. E pronto para ingresso. Trip 5219, a linda cola, pista no 0, vento 080 graus, ano 59. Autorizado em linha de colar, trip 55, pronto. Semana é trip 5219. Afirmativo, 5219. Cópia. 924 Maceió, nível 350, via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5056, frequência do controle 119.8. Maceió autorizado, nível 350, Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, Caju, 5056, transponder, controle 19.8, 924. 4924 no 05, está livre iniciar, chame táxi. Toma na táxi, 924, obrigado. De... do Índia Serra, o Mestre do Exército. Afirmativo. Gol 5219, decola 201, controle 1198, bom voo. Azul 4206, né? Escuta. Estabilizado no ILS, Eco Alfa Oscar. Complete a aproximação, chama a torre, 1186. Sente, completar, chama a torre, 1186, Eco Alfa Oscar. Torre Salvador, Eco Alfa Oscar no ILS, na sua escuta. Sente Eco Alfa Oscar, livre pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 1-3+. 5219, contato radar na decolagem, vigilância, 5219. Salvador, muito boa tarde, o Azul 4206, informação Quebec, mantém 1-60. Azul 4206, dessa via chegada Mário para 2000 pés, na proa de Mário, ajuste 1012. Via Mari para 2000 pés, 2012, azul 1406. Salvador, trip 5219, solicita cancelamento da restrição de 4000. Negativo, mantém. Objeto 6720, esquerda, proa 140, informe estabilizado. Esquerda 140, 6720, reporte estabilizado. 5219, copiou? Matei 4529. 1925 para posicionamento, porta 1.